ouve comigo, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Dê o seu melhor para Deus nessa noite. Como rei Davi, solta a tua voz de novo. Senhor, em adoração, dignas de louvor, ouve, querido, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo. Tu és como rio de águas vivas, rio de águas vivas.